Família Quatro Vidas é o retorno da saga. Vai se ligando, só os verdadeiros destrói. Registrando só quem é na picadilha, é isso mesmo, viu? Bem na moral, os putos gelam e tremem, tio, com muita fé. Tentar buscar o melhor pra ti, quem sabe faz dinheiro, não passa fome aqui. Esquece o ódio, ele apodrece o seu sangue. Não volta a insistir no erro, velho, olha pra frente. E quem não ajuda, cê viu, pouca conversa. Então mostra a caminhada pros vermes aqui na selva. Um brinde àqueles que insistiu e tá de pé. Se Deus é o caminho, não vai andar de ré. Assim que eu vejo os malacos, sempre inativa, então segue a vida quente no sapatinho. Respeito é ponte pra conquistar mais valor. Veja nessas horas quem é merecedor. Viu, primo? A pegada é firme, sem dar falha, garantindo um espaço pra nós. Pra buscar o melhor, basta não correr só. Seja livre pra crescer, os verdadeiros destrói. Não se incomoda com essa leva de cu, então foda-se os nós que a inveja corrói. Sempre fiel pelo time, na humilde assim. Muita fartura pra somar pra você e pra mim. Jogo dado negro pra acabar com esse escudo. Então foda-se os nós que os verdadeiros destrói. Vários guerreiros que destrói faz por merecer, sim. Lembre do que cê precisa pra crescer. Em prol dos seus parceiros, se ele existisse, não é jaz. Na calma, tu ganhou o que vai unificar. Humildade que se planta, fortalece com o amor, resplandece no seu corre. É só os fortes, não pode deixar milho, pois isso é pros fracos. Sem dar brecha nem deslize, a fórmula das ruas, não, cê tem que aprender. Sem intriga, segue em frente, não vale a pena perder. Muito tempo, Joe, da Oeste, os irmãos faz diferente. Coragem pra combater o desespero. Cê quer saber, eu vou te dizer. Assim que tem que ser, os mano aqui sempre vai vencer. Na maior missão, pra resgatar, na melhora é de coração. Porque são vários morais que tá no jogo, irmão. Pra buscar o melhor, basta não correr só. Seja livre pra crescer, os verdadeiros destrói. Não se incomoda com essa leva de cu, então foda-se os nós que a inveja corrói. Sempre fiel pelo time, na humilde assim. Muita fartura pra somar pra você e pra mim. Jogo dado negro pra acabar com esse escudo. Então foda-se os nós que os verdadeiros destrói.